Eu peço para Deus em minha oração, cuidar da minha quebrada e olhar pros meus irmãos, porque o bagulho tá louco e o mundão tá tenso. É só guerra, ódio cotidiano sangrento. As crianças de hoje em dia não quer saber de empinar pipa. Diversão é tiro alvo, ganha quem mata mais polícia. Eu paro, penso e repenso, é de cortar o coração quando lembro do pivete garimpando no lixão pra não tá envolvidão. Pique louco na missão, enquadrando boy pop, tá descarregando oitão. No Brasil corrupção, onde se matam por reais, chacinaram a esperança, exterminaram nossa paz. Senhor, ouça minha voz que clama em seu nome, livrai-me de todo mal que na calada se esconde, pra eu não ser mais uma vítima ensanguentado no asfalto e somente ser lembrado no dia dos finados. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Não dá pra deixar mais de iludir, o foco do inimigo é o teu fim. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Voltar pra trás não dá, desistir não dá, a cara é seguir em direção a ti. Um sentimento que vem, que me faz lembrar de alguém, de quem me fez muito mal e de quem me fez muito bem. Eu vejo as pessoas por aí só ostentando, enquanto isso meus mano por aí se acabando. Eu juro mano, que eu estou tentando, exemplo eu não sou, nem pras meninas nem pros mano. Tenho meus defeitos e sigo remando, ao mesmo tempo batendo, ao mesmo tempo apanhando. Eu vivo dia após dia mano, só pensando, por que que eu tô vivo? Deus, quais são seus planos? Com certeza não é ver eu me acabando. Direto me pego no quarto ajoelhado chorando, na contramão vou remando contra a ilusão. Nesse mundo cão cheio de alienação, meu coração não quer mais saber de guerra, somente da sua presença que é duradoura e eterna. É caos, terror e destruição, é o que tá faltando, o futuro das nações. A irmã, a irmão, a irmã, vamos acordar, porque o mal tá em todo lugar, mas o bem tá também, habita dentro de você, dentro do seu coração. Aí, tem uma coisa pra falar, Deus é mais, sempre foi e sempre será. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Não dá pra deixar mais de iludir, o foco do inimigo é o teu fim. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Voltar pra trás não dá, desistir não dá, a cara é seguir em direção a ti. Foi nessa que o mapa foi sem conhecer, o que Deus tinha pra eles era mais que festa nos AP, onde os reais falou mais alto que o amor reage, não dói. O último a 9 decapitou, a espelhar menor de 15 e 16 subiu o cais. O que liberta foi Jesus morrendo 2000 anos atrás. Voltou nas falcos, vai que vai, outros não volta mais, outros acharam paz no abraço do Pai. Redentor, Salvador crucificado, pelo seu amor que pelo leão na selva não fui devorado. O retrato falado, escrito é outra história, a mãe, o pai e a favela chora em memória. Uma porta, um caminho que nos conduz ao destino, sobre si levou as dores que pra mim era impossível. O Deus que tornou possível derrubar gigante com a fé, o livro preto é mais potente que um tanque. Cara no pó, joelho no chão sem mérito, tua palavra diz que é Deus de longe, Deus de perto. Confesso que alguns anos atrás eu não entendia, até que a venda caiu e entrou luz em minha vista. A minha batalha estava travada na contramão, até que eu encontrei na Bíblia que a minha luta não é contra o meu irmão. João 3,16, ele nos amou e essa é a solução. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Não dá pra deixar mais de iludir, o foco do inimigo é o teu fim. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Voltar pra trás não dá, desistir não dá, a cara é seguir em direção a ti. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Não dá pra deixar mais de iludir, o foco do inimigo é o teu fim. Melhor é ter a direção do céu, deixar os corre louco e ser um filho fiel. Voltar pra trás não dá, desistir não dá, a cara é seguir em direção a ti.